Mini saia e salto alto. Oh my God. O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls. Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Para o programa mais feminino da rádio, a começar com Chris Brown. Já sabe que hoje vamos falar daqueles sorrisos lindos. Vamos ter como tema central ortodontia com a doutora Cristina Carvalho e a Marisa Meireles. Dizer três vezes aquela música cheia de energia positiva com o Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Cá estamos na segunda hora do programa mais feminino da rádio. Mini saia salto alto para ficar consigo até à uma da tarde na sua rádio mais positiva. Mini saia e salto alto. O programa mais feminino da rádio. Vá, deixem-se lá de vaidades. O que é que isto tem a ver com vaidade? Digam-me. O que é que isto tem a ver com vaidade, Cristina? Nada, Sr. Vítor. Não tem nada a ver com vaidade. Em absoluto, isto tem a mesma vontade de estar aqui, de esclarecer dúvidas. Exatamente. Curiosamente, já que eles têm estes preconceitos, nós estávamos aqui a preparar um programa que vai, um destes dias, aparecer por aí, as mulheres a falar dos homens. Exatamente. Foi a Marisa e a Cristina que sugeriram. E olha, eu gostei da vossa ideia, sinceramente. Hoje o tema que nos traz cá é substancialmente diferente. Embora eu também esteja nos homens. Exatamente. Embora esteja diretamente também ligado com eles, e de vez em quando eles passam por aí cheios de aparelho na boca. De sorrisos metálicos. Exatamente. É o nosso tema de conversa hoje, sorrisos metálicos. Vamos falar de ortodontia. E vamos seguramente querer a sua opinião na página da Rádio 5 no Facebook, em www. Eu estou assim meia. Vocês trouxeram um aparelho pronto? Em www.5fm.pt. E aí está a bela da pergunta de todos os dias neste programa: será que há uma idade própria para usar aparelho dentário? É a opinião que queremos que nos faça chegar, se preferir, via SMS, pelo 967607903 da Rádio 5. As convidadas de hoje são pessoas ligadas a esta área. A Cristina Carvalho é médica dentista. A especialidade de Cristina é ortodontia, precisamente. Exatamente. Portanto, estamos a jogar em casa. Exatamente. E a Marisa Meireles é técnica de prótese dentária. Exatamente. Olá, Marisa. Olá. Obrigadíssima por estarem aqui. E vamos lá então dar assim algum entusiasmo a este tema, que só por si é pesado. Não é. Brackets hoje em dia são muito leves. Pois eu referia-me a peso económico, peso na cadeira do dentista. Não. Por aí? Não. Não. Depende dos resultados. Não é? Normalmente o peso económico é sempre compensado com o resultado final, estético. Nós, assim, de repente, deixamos de ouvir mais a palavra dentista e passamos a utilizar mais a palavra ortodontista. E muitas pessoas seguramente não sabem muito bem o que é a ortodontia. Qual é o campo da ortodontia? Onde é que a ortodontia atua? E quando é uma palavra que não se usa. Exatamente. Acima-te do microfone, Marisa. É uma palavra que não se usa, mas começa a fazer-se notar mais. Uhum. Vou ao ortodontista, o que é isso? A ortodontia é uma especialidade da medicina dentária. Uhum. Ou seja, é um campo mais específico da medicina dentária, que trata a correção dos dentes. Ou seja, a ortodontia, no fundo, o que faz é a correção dentária e maxilar de uma boca. Uhum. Ou seja, e todos os dentistas, pergunto, estão habilitados para esse tipo de trabalho? É exatamente como uma especialidade médica, tal como um clínico geral que tira pediatria, que tira outra especialidade qualquer. A ortodontia é exatamente a mesma coisa, é uma especialidade dentro da medicina dentária. Ou seja, a determinada altura nós percebemos que se assistiu assim e continua a assistir um boom da ortodontia. Cada vez mais pessoas sem idades específicas. Dos 8 aos 80. Exatamente. Andam ali, como Marisa. Ou mais. Mais tarde. Aí para uma prótese fixa, já não? Também, mas não se pode corrigir prótese fixa. Portanto, dizia que assistimos a bocas, desculpem a expressão, cheias de arame e de fibras e de plásticos. Já foram cheias de arame e de plásticos. Hoje em dia já quase não se vê. São umas pecinhas tão pequeninas que quem conseguir fala normalmente. Sem se notar. Sem qualquer preocupação. E sem dor na colocação e no uso. Que é o medo que as pessoas têm. O aparelho vai doer? Não, não vai. Os novos aparelhos não doem. Com dor. Como é que as coisas chegaram até este ponto? Antigamente não se fazia esse tipo de correção. De que forma é que os humanos evoluíram? Humanos para animais. Qualquer dia temos, não digo aí, mais nada. Temos aí animais também. Exatamente. Não é? Porque não? É uma hipótese. Como é que surgiu essa necessidade, Cristina? A evolução da ortodontia surgiu com o aparecimento da medicina dentária. Uhum. Ou seja, quando deixamos de ter a estomatologia e passamos a ter a medicina dentária, passamos também a ter necessidade de fazer certas correções que não se faziam anteriormente. E principalmente passamos a dar valor à estética e à função, porque há 10 anos atrás não se usava aparelhos porque era estético e porque era uma coisa de que custava dinheiro e para quem tinha dinheiro. Hoje em dia a ortodontia não. Uhum. É estético, mas também é funcional. Mas não deixa de ser algo pesado para a carteira. Sim. Ainda não está ao alcance de todas as pessoas. Sim, porque a ortodontia é um tratamento muito específico e que usa materiais muito caros. Uhum. Daí a evolução também ter sido tão grande, porque cada vez mais temos brackets mais pequenos, arames que trabalham mais rápido, diminuição do tempo do tratamento. E tudo isso tem os seus custos. E nessa matéria, o que é que vocês pensam que a tendência com a evolução, e será para continuar, poderá trazer benefícios ao nível dos custos, por exemplo? Não penso que terá, porque cada vez mais a evolução do bracket se torna mais cara. Porque o material torna-se diferente. Quando há 10 anos usávamos a técnica, por exemplo, das dobras duplas e triplas, depois passou-se ao straight wire, hoje em dia os autoligáveis, cada vez mais a técnica evolui e com a evolução também evolui o preço, infelizmente. Ou seja, a tendência é para aumentar, mas curiosamente, isso é em Portugal, porque na África do Sul, no Brasil, por exemplo, essas coisas não se colocam, isso está ao alcance de qualquer Exato. Pessoa. Mas temos uma pequena diferença, é que no Brasil o Estado comparticipa à ortodontia. Por que razão? Portugal, não. Porque a estética é muito importante lá, cá não. Aliás, a medicina dentária cá praticamente não é comparticipada, sim, a não ser pelo cheque dentista. Vocês não se zangam com, com esses homens, não? Com quem? Com Sócrates? Não vale a pena. Vocês não ficam assim zangadas, não? Ficamos, mas no país em que vivemos não vale a pena zangar. Ninguém nos ouve. Curiosamente, isto é um tema que atravessa gerações. E o que é que a experiência nos diz? Começou pelos filhos, certo? Exatamente. Que são acompanhados pelos pais ao dentista e que, por sua vez, depois de lhes é detectado igualmente um problema ortodóntico e estamos a convidar o paizinho ou a mãezinha também para igualmente fazer. É assim ou não? Muitas vezes até ao contrário. Os pais vêm com os filhos, por exemplo, com 8, 9 anos, perguntar: o meu filho vai precisar de aparelho? E a resposta é: para já o seu filho não precisa de aparelho, mas o pai ou a mãe precisam. Em que situações é que vocês indicam o aparelho? Em todas as situações em que há mala oclusão, ou seja, em todas as situações em que os dentes não articulam na perfeição e podem prejudicar funcionalmente e esteticamente uma boca. Aí está a pergunta para responder. Hoje falamos de ortodontia. Entre na página da Rádio 5 no Facebook, em www.5fm.pt. Queremos que nos diga se, onde é que está a pergunta, aqui, se há uma idade própria para usar aparelho dentro ou então através do 967607903 da Rádio 5, com a participação da Alice Santos. Está connosco em Vila Nova de Gaia. Diz que, não sendo a área dela, sendo professora de Humanidades, já por várias vezes colocou a questão ao dentista do filho se não seria melhor usar um aparelho. Responderam-lhe que até aos 12, 13 anos é melhor não mexer. Obrigadíssima, vamos agradecer ouvinte, a participação. Cristina, há uma idade, sabemos que não, para usar aparelho, mas há uma idade para... Cada caso é um caso e não há uma idade fixa para se colocar um aparelho. Ou seja, dependendo da boca, dependendo da evolução da criança, dependendo da malformação que tem, do tipo de dentes que tem, é adequado. Ou seja, é preciso fazer um estudo e ver qual é a idade da criança para usar. a ideia de que os 11, 12 anos é a melhor idade para se usar o aparelho existe porque a maior parte dos médicos dentistas acha que é quando se faz a mudança definitiva dos dentes tecidos para os definitivos. Ou seja, com dentes de leite na boca o tratamento pode ser iniciado? Claro que sim. Há crianças que iniciam o tratamento aos 6 anos de idade. Ou seja, este tratamento de ortodontia passa pela correção dos dentes em si, maxilares? Exatamente. Maxilar mandibular. É o reposicionamento. Aliás, quando se começa o tratamento nesta fase inicial, até é o ideal, porque não se tem mais mobilidade ainda. Quanto mais velhos somos, menos mobilidade os dentes têm. Ou seja, é mais fácil, mais então, fácil ainda de corrigir. De ter idade. Muito mais fácil. E o que é que faz uma técnica de prótese dentária? Eu, no fim, faço as contenções. Aqueles que mantêm as dentinhas no sítio. Tens que nos explicar isso. Eu, no fim, faço as contenções. Parece que estamos aqui a falar de um plano orçamental. Não. Não, isto mais parece o plano orçamental. Chamamos-lhe assim, porque toda a gente tenta entender. São umas barrinhas de plástico que são moldáveis à nova forma, à nova posição dos dentes, onde se colocam, onde a pessoa só usa durante a noite para poder manter durante um X tempo. Isso para determinado caso específico. Ou seja, sempre no fim do. Aí tu já fazes o que está no final. No Exatamente. Fim, entro eu, como costumo dizer, faço-lhe a contenção durante a noite, 6 meses, máximo, durante a noite. E nunca mais usa. Muito bem. E depois mantém os dentes naquela posição durante o resto do tempo. E não atrapalha nada. Nada, nem fala. Relativamente à ortodontia, Cristina, quais são as razões que nos levam hoje cada vez mais a sofrer deste tipo de problemas? Era um problema que estava camuflado, bem escondido, e até à data não conseguíamos ter a percepção de que as coisas eram tão graves nessa matéria, ou a ortodontia passa, é uma moda também? Não, duas razões. A principal razão é porque o poder económico dos pais mudou, certo? Também a mentalidade dos pais mudaram, porque a maior parte dos pais achava que se calhar ter um dentinho torto ou ter um canino ectópico, que é um dente que possa estar fora do sítio, ter os chamados dentinhos de vampiro, fazia mal nenhum. É mais fácil assim. Não faria mal nenhum. Portanto, o dentinho de vampiro não faria mal nenhum. Que termo técnico é? Canino ectópico. Então não é mais fácil. Hoje em dia, os pais têm uma maior preocupação com os filhos, e também há mais malformação dentária, porque hoje em dia os nossos filhos foram habituados a comer muito cerealac, muito iogurte, e não a mastigar. Alimentos menos mais sólidos. Quanto menos sólida é a alimentação em pessoas mais infantil, antigas, os dentes, a forma dos dentes é quase tipo. Olha só a minha harmonia. Temos um dia de tema para fechar. Não está com medo que interfira a falar. Não, de tudo isto tem mesmo a ver com uma questão de personalidade e característica muito particular e que eu nunca decidi. Imagem de marca. Por aí, talvez. não significa de todo estás fechada a essa hipótese. Pronto, esclarecendo, e estou aqui já a falar de questões de vida privada. Isto são questões mesmo de vida privada, mas de todo não está excluído, mas ao mesmo tempo acho que significa uma característica muito particular, muito pessoal, é personalizado já. Não estamos a falar de dentinhos de vampiro, ok? Não, estamos a falar de um diastema, que é uma pequena abertura no meio dos dois dentes centrais. Podem usar o exemplo da Madonna, por exemplo. Exatamente. E alguém mais. Uma modelo também que tinha. A Vanessa Paradis. Exatamente. Portanto, olha, e reparem, nós começamos a falar de mulheres lindas. Vejam só o que aconteceu ao nosso programa. Bloqueou. Começamos a falar de mulheres lindas, isto bloqueou, mas por completo. Mas de todo não é impeditivo de seguirmos a explicar esta situação. Dizias então, Cristina, que efetivamente há erros na alimentação que contribuem para estes problemas também ortodônticos. Eu não considero que sejam erros, foram alterações de hábitos alimentares, porque hoje em dia as crianças comem a sopa passada até muito tarde, antigamente roíam, entre aspas, as codinhas da broa, hoje não amassar, o fazem. Exatamente. Hoje não o fazem, desenvolvem muito mais tarde a articulação. Por exemplo, em consulta há essa preocupação? Sim, de falar aos pais e de avisar. Exatamente, que é bom que eles trinquem coisas e que como um broa. Exatamente, porque aumenta a dimensão da arcada e muitas vezes ajuda a colocar os dentes no sítio. Ou seja, não havendo idade, e vamos começar pelos mais novos, não havendo uma idade específica para a utilização do aparelho, para o tratamento em si ortodóntico, como é que em casa, por exemplo, os pais podem ter a percepção ou se aquela criança está com um desses problemas e que precisam desse tratamento? Normalmente os pais têm essa percepção porque os primeiros dentes que supostamente os pais acham que erupcionam ou que nascem são os dentes anteriores, o que não é verdade, porque os primeiros dentes a erupcionar são os primeiros molares e nascem atrás. Sim, os centrais, etc. Exatamente. Os laterais, etc. Então é o que os pais veem. Ou seja, quando olham para o filho, veem um dente arrebitado, como costumam dizer, ou um dente com um espaço no meio, ou um dente maior que outro, e é isso muitas vezes que traz os pais ao consultório para que o ortodontista corrija, porque esteticamente não gostam de ver o filho assim. Ah, muito bem. Ou seja, depois a partir daí vocês fazem um estudo. É um estudo muito rigoroso para chegar. Exatamente. Um aparelho mal colocado. Chegou o homem que nos vem salvar. Falávamos de mulheres bonitas. É que ficámos sem programa. Começamos aqui a falar da Vanessa Paradis e da Madonna e o programa não aguentou com tanta coisa. E o Vítor cortou a emissão. Mas perguntava, Cristina, o estudo é assim tão exigente? E é o mais importante, um mau diagnóstico num plano de tratamento pode levar a problemas gravíssimos, pode levar a extrações erradas, pode levar a fins de tratamento completamente opostos ao que o paciente queria e nós também. Nós já não estamos muito aí, certo, no que respeita a extrações, ou seja, hoje a ortodontia consegue resolver. Exatamente. Questões. Daí a vantagem dos novos aparelhos, os autoligáveis, normalmente conseguem resolver todas as situações sem extração. O que é que, portanto, falávamos na questão de detectarmos um problema na dentição de uma criança. Em casa há alguma atenção em particular que possas deixar ficar aqui como indicação para que os pais estejam atentos nesse sentido, no desenvolvimento da dentição? Já falamos aqui dos cuidados com a alimentação, certo? Agora, relativamente a outros cuidados, por exemplo, há coisas que nós podemos analisar e ter a percepção para dizer, está na hora de levar o meu filho ao dentista, isto tem que ser resolvido. Marisa, diz-me. Eu acho que sim, que quando os pais estão atentos, não é uma necessidade de correr mal vejam o dente torto, porque às vezes os leites são tortos, mas depois os definitivos vêm direitinhos, não é? Mas é assim, um check-up, meio ano, neste caso quando os meus são pequeninos, de ano a ano, não faz mal a ninguém. O tal check-up, não é? A tal passagem pelo dentista. Rito para mim, meu filho. E eles normalmente não quero. Mas eles não gostam nada, não é? Não, as crianças estão muito. Têm medo. E depois é assim, vamos ser sinceros: há pais que já têm medo. Também não ajudam a que os filhos percam o medo. Ou seja, porque já têm chegam mais lá, medo. Com um extra medo. E ficam de jeito. Vocês acham que ainda existe aquele tipo de ameaças? Cuidado, não comes a sopa, eu levo-te ao dentista. Ainda. Eu acho que sim. Ai, que horror. Assim, portas-te mal, peço-te ao dentista para tirar um dente. Isso é horrível. Isso é péssimo, não é? Nós temos uma vantagem. Temos uma sala de espera onde criamos um canto que é o cantinho da criança. Ou seja, quando a criança entra, já entra muito descontraída, porque já brincou, já teve o seu espaço com letras, com livros. e acaba por entrar no dentista já com a descontração da brincadeira e de que vai andar na cadeira, que é um carrossel que sobe e desce, e não tem aquele medo de que vai ao dentista porque é obrigado a ir e porque lhe vamos tirar dentes. Também temos, que é importante referir, nós não usamos bata branca. Exatamente. Fizemos questão de não usar bata branca. Usam cor bordeaux. Exatamente. Já por causa disso. Que não haja aquele medo, tipo, para médico, tranquilizar médico, mais as crianças. Entretanto, temos aqui alguém que grita: bom dia, doutorinha Raquel Silva. O que é que vos diz? Bom dia, Raquel Silva. A Raquel tem assim a boquinha cheia de arames. Não, a Raquel também precisa de um aparelho, mas não quer pôr, mas a filha usa. Ah, muito bem. Portanto, Raquel, ok, está na altura, depois de tudo aquilo que está aqui a ser dito, eu acho que se acabaram os medos no que diz respeito à ortodontia. Temos aqui um cavalheiro, é o Raul Seixas, está connosco em Póvoa de Varzim, a ver o mar. E diz: estou prestes a iniciar um tratamento por uma disfunção de molares. Exatamente. Isto pode existir? Pode. Por uma disfunção de molares. Estou ansioso e, ao contrário daquilo que se possa pensar, não será de todo um complexo para mim andar com a boquinha cheia de cheia de arames. Muito bem, obrigadíssima, Luís, pela obrigada, sua participação. E a prova evidente é que nós cada vez mais assistimos a pessoas adultas. Sim, sim. Idades adultas. Deixou de ser um complexo usar o aparelho. Como é que vocês lhe chamam? O sorriso metálico. Metálico. Ou seja, não é, já não é complexo. Não. Deixou de ser um complexo. Primeiro porque não tem que ser metálico. Pode ser um sorriso clear. Por isso pode ser um sorriso branco na mesma. Não tem que ser metálico. Depois porque hoje em dia os brackets são tão pequenos que praticamente não se veem. E esses brackets são concebidos por quem? Também por uma técnica? Não, pelas casas de próprias de material dentário que aquilo se dedicam a estudos. Há pessoas que se queixam que aquilo por vezes é desconfortável. A técnica que nós usamos, não, porque os e brackets. Que técnica é que vocês usam? Usamos o Damon Q. Traduzindo a Hormobiente, pode-me oferecer uns casos porque estou a fazer publicidade. É uma técnica de aparelhos de brackets autoligáveis, em que os brackets são muito pequenos, são rombos, ou seja, não têm arestas, por isso não cortam, não provocam movimentos bruscos, o que é muito mais confortável para o paciente. A propósito dos brackets, a Ana Ferreira do Porto diz: o meu filho está submetido a um tratamento ortodóntico diagnosticado com um tempo de 2 anos mínimo, sofre horrores dia e noite. Não pôs um Damon. Pois. E esse Damon é mais acessível ou... Não. Infelizmente não. Ora. Mas tem todas as suas vantagens porque os brackets autoligáveis, é como digo, são pequenos, não forçam os dentes, porque o movimento, como eles são autoligáveis, ou seja, o próprio bracket faz o movimento do dente, o dente não está preso a nenhum elástico, não existem elásticos, nada disso. São muito mais confortáveis, quer para o paciente, quer para o médico dentista, porque só têm que ser revistos, por assim dizer, os arcos de 2 em 2 meses, e tem a vantagem. É mais fácil para as famílias, obviamente, em termos de custos, é mais acessível. E tem a vantagem, mas o orçamento que é dado para o aparelho já inclui, todas as consultas, todas as visitas. Muito bem. E tem a vantagem de a criança poder, a criança ou o adulto neste caso, poder comer de tudo, porque o bracket não interfere. O que é ótimo também, porque muitas das vezes as pessoas retraem-se neste tipo de tratamentos, não é? Não conseguem, Marisa, não podem. Não era aquilo que há pouco falavas, alteração de fala, de voz. Não provocam. Não há qualquer alteração ali. Não. Os dentes ficam doloridos? Não. Não há dores de dentes? Não há gengiva rasgada, não há lábio magoado. Mas aí estamos a falar de móvel ou fixo? Fixo. O que é melhor? O que é melhor, o móvel ou fixo? Hoje em dia raramente se utiliza um aparelho móvel. São mesmo para corrigir casos muito precoces, e em que existe muito poucas ligeiras alterações. Muito bem, vamos daqui a pouco voltar a este tema, ortodontia, no programa mais feminino da rádio. Está aí a pergunta para responder, para comentar, deixe ficar a sua opinião. Há uma idade própria para usar um aparelho dentário. 96-760-7903 para participar via SMS ou então através da página da Rádio 5 no Facebook em www.5fm.pt. Cuidado com elas. Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh, oh baby, baby, does she take a piece of lime for the drink that I'ma buy her? Do you know just what she likes? Oh, oh, tell me, have you seen her? 'Cause I'm so, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. She knows my face, but it's hard to see with all the people standing in the way. Oh, oh, oh, tell me, have you seen my cousin? So, oh, I can get her off of my brain. I just wanna go to the party, she gon' go. Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. As melhores músicas se passaste também pelo programa mais feminino da rádio, Britney Spears, a 20 minutos do meio-dia. Hoje por cá falamos de ortodontia. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Pelo menos é assim que nós o entendemos, não é? Claro. E estas questões não deixam de ser bem preocupantes para as mulheres. A mulher também... A beleza, a estética, o sentido de mudança, o bem-estar, a autoestima passa um pouco por uma boca harmoniosa, cuidada, limpa e educada. Educada. Não sei se podemos dizer assim. Exatamente. Educada, não é? Sim. Olhando para a boca de uma pessoa, podemos falar de educação também. Exatamente. E do cuidado que a pessoa tem. O que é que as mulheres em consulta, Cristina, O quê? Como é que são as mulheres? Sim. Ou o que é que as mulheres querem? O que querem? É que elas querem em consulta? O que é que elas querem? Ficar com um sorriso bonito. Uhum. Essas coisas conseguem? Só a ortodontia também, claro, faz esses milagres, exatamente, não é? E não só. E estamos a falar aqui de deformação, problemas graves? Depende. Às vezes há mulheres que têm problemas graves, mas que se habituaram, por exemplo, ao seu sorriso e preferem fazer um branqueamento do que fazer colocar um aparelho. Boa, do branqueamento, que também passa, não deixa de ser um tratamento ortodôntico. Quem fuma e quem bebe? Como é que é? É. Ou seja, quem fuma e quem bebe faz, mas depois fica outra vez. Não adianta fazer branqueamento 5 minutos depois para puxar um cigarro, okay, ou beber um café. Ok, mas é assim, se estamos a falar de um branqueamento para quem não fuma e toma café, aguenta quanto tempo esse branqueamento? Normalmente, se é feito em consultório, a durabilidade são 2 anos. 2 anos. Se fuma e toma café? 6 meses, na melhor das hipóteses. Meio ano. Falávamos das questões da harmonia, do bem-estar, da autoestima, que também passa por aí. Principalmente nas mulheres. Sim, a autoestima, o aparelho, a correção dos dentes, o posicionamento, um sorriso bonito, um dente que era manchado, mas deixou de ser porque levou uma faceta estética, influencia muito na autoestima da mulher. Tem muito mais cuidado, eu noto. E em relação ao são? Aqui está. E nós não falamos? Em relação a eles, como é que vocês é? Vocês falam até demais. Principalmente quando estão sentados na cadeira ao lado da cadeira do dentista, não é? Ou seja... E tomam café demais, Sra. E eles, que preocupações é que têm, Cristina? As preocupações deles são na cadeira mesmas... do dentista é sair de lá o mais rápido possível. Já acabou? Já acabou? Não, é só passar a boca por água. Mas a esse nível de estética, os homens também se vão revelando ou ainda é assim meio... Sim, mas os homens meio escondido, preferem... meio à mostra. Não, também se vão revelando e há muitos homens que se preocupam com a estética, mas preferem fazer, por exemplo, uma correção com facetas ou com dentes com fixas do que usar um aparelho, porque acham que o aparelho pode alterá-los, não se torna tão bonito de um homem, então é mais fácil e mais rápido. Exatamente, corrigir com facetas, com mas coroas. A faceta está feita. E a faceta é? O recobrimento do dente feito em cerâmica. Ou seja, e é definitivo, podemos dizer assim? Sempre durante uns anos. Pronto, não estamos a falar. Exato. Pronto, ok, é um tempo longo. Relativamente ainda a esses cuidados de estética, como é que as pessoas encaram as situações quando estamos a falar de a necessidade que por vezes é urgente, quando estamos a falar de dentes, problemas dentários e a condição económica não ajuda? Isso traz graves problemas, seguramente. Hoje em dia isto é uma existem. Luta também, não é? Vocês têm essa percepção. E hoje em dia existem dois tipos de paciente, por assim dizer. Existe o paciente que vai ao dentista quando tem dor e quando repara que o dente já não tem salvação e é para tirar porque já está completamente destruído. E existe o paciente que se preocupa com a estética, com o bem-estar, com o hálito que tem, com a projeção do sorriso no rosto, e que vai ao dentista para cuidar dos dentes, não em último recurso, quando já não há nada a fazer. Falamos disso no programa anterior, passava precisamente por todos os problemas que podem surgir na nossa saúde, por exemplo, quando trazemos dentes cariados. Exatamente. É que isso não influencia só a nível do dente, articulações, músculos... Que tipo de doenças é que podem surgir aí, Cristina? Gastrites, não é? Porque a mastigação não se faz como deve ser. Podemos provocar, por exemplo, com uma má higiene oral, problemas mais tarde de rins. Ou seja, e se a dentição está dessa forma, nem sei até que ponto, pergunto, resulta uma boa higiene oral? Não resulta? É um passo é um progresso que tem que ser feito, ou seja, a pessoa tem que ir gradualmente. Também não adianta tratar os dentes se não os vai escovar a seguir e não vai ter uma boa higiene oral, porque não há milagres. Tem que ser um compromisso da parte do dentista e da parte do paciente. Melhorar a higiene oral, ter todos os cuidados e restaurar as cáries que tem na boca. Quando nós estamos a falar agora a nível de problemas ortodônticos, que problemas é que podem surgir de situações graves? Imagina, se eu tenho um problema que tem que foi focalizado, deve ser tratado e não cuido disso, que problemas podem trazer de uma falta de descuido? Retirando a estética, o branqueamento, a harmonia, quando estamos a falar de problemas muito efetivamente muitos graves. Dos problemas ortodônticos que temos hoje em dia é devido a erros do passado, em que não houve o cuidado de escovar um dente, tratar uma cárie e que foram feitas extrações que mais tarde interferem na articulação, principalmente nos adultos, e ao interferirem na articulação vão levar a que seja necessário colocar o aparelho para que haja uma correção. Tal como dizia esse paciente que estava... Luís, exatamente. Tal como dizia o Luís, tinha uma disfunção dos molares porque provavelmente fez extrações precoces de molares que não devia ter feito. Sim, porque a maior parte das pessoas não sabe que o molar dos 6 anos é definitivo. É definitivo. Exatamente. Exatamente. Aprendi isto convosco. Exatamente. Bingo. Pronto. Portanto, se há aí problemas nos molares dos 6 anos... Pais, olhem bem para o fundo da boca dos vossos filhos. Sem ter lá o dedo. Porque a partir daí, não é? Exatamente. De um problema de uma cárie num desses dentes, pode poderemos estar toda uma boca. Exatamente. Eu diria que a caminho de um projeto que é semelhante mais ou menos à compra de um carro. Sim. Sim. Eu sei que vocês não gostam de falar dessas coisas, Cristina, mas é efetivamente. É uma entrada. Uma bicicletazinha. Vamos lá, então, à pergunta que está no Facebook para responder. Há uma idade própria para usar aparelho dentário? Deixa ficar aí a tua opinião em www.5fm.pt. Temos aqui a participação da Marisa Soares, está connosco na Maia, precisamente. Diz que terminou finalmente e eu estou felicíssima. Acabei com o meu trabalho longo e árduo, 3 anos a correr para o dentista uma vez por mês. Efetivamente tive problemas, muitas dores e o período de adaptação foi tremendo. Oi, Cristina, tadinha da Marisa. Ah, 19 anos. Pois, ortodontia convencional. Começou aos 16. Não é? Ortodontia convencional. Por que os tratamentos têm que ser assim tão longos no mínimo? Não são. Não? Não. Mínimo 2 anos, não? Autoligáveis 18 meses, quando não menos. Como assim? Temos casos que ao fim de 12 meses temos os tratamentos concluídos. 18 meses, o mínimo? 18 meses pode não ser o mínimo, normalmente é o máximo. Ou seja, imagina que eu chego à consulta para tratar o problema da Conceição. Epa, 12 há. Meses. É que, desculpem, não há aqui problemas. Ai, não há, eu sei, isto é um bocado... Desculpa, Cristina. Mas acho que isto é um pouco umas cabeleireiras, não é? Nós chegamos lá quanto mais comprido. Exatamente, mais querem penso, cortar. E isso é interessante, eu quero também conhecer essa perspectiva. A tua perspectiva, quando estás ali, analisas ao pormenor, não? Sim, sim. Aliás. E apetecia-te mexer em tudo. Tudo. Aliás, os meus amigos dizem que. Eu sou casada com um dentista e os nossos amigos dizem que é terrível, porque a primeira coisa que nós olhamos é para a boca. É incrível. Essa influência da profissão. É normal. Não é? Mas não falamos sobre isso em casa. Ainda bem, ótimo, mas é assim um pesadelo, não? Olhar para a boca das pessoas? Não. Não. Às vezes. Desculpa, Cristina, mas os teus olhos não estão a dizer o mesmo que estou a dizer a verdade. Ossos do ofício. Desculpa, mas não estão. Não estão, efetivamente. Não, depende. Há sorrisos maravilhosos em que há sorrisos que nunca foram mexidos ortodonticamente, em que eu não mexeria nunca. Pois. Mesmo que não sejam perfeitos, porque há sorrisos que combinam com a cara da pessoa, que sim, são maravilhosos. Há outros que realmente eu olho e digo, e eu punha, eu colocava, eu fazia. E depois há aquelas situações em que vocês chamam um problema aquilo que não é um problema. Para o paciente não é um problema, porque o paciente acha, mas eu só tenho este dente coisinha um bocadinho rodado. Uhum. Não percebe que isso pode provocar, sim, problemas de oclusão, de má mastigação. Que é uma situação também que a ortodontia corrige, os, exatamente, problemas da oclusão. Exatamente. Que se calhar importava aqui explicarmos. Há muitas crianças hoje. Exatamente, que se crescem, papá, dei-me aqui. Ok, e há muitas vezes que é naquele, expliquem-me vocês. Eu estou lido. Vocês estão aqui para quê? Desculpem. Para explicar. Não, não estão à espera que sejam a explicar. Este estalidozinho que se sente nos ouvidos, exatamente, que vem, surge nestes ossos aqui. Exatamente, que são os côndilos manipulares. E funcionam exatamente por uma má formação do posicionamento dos dentes. E curiosamente, cada vez mais, esses problemas de articulação estão a acontecer. E cada vez mais a ortodontia está vocacionada para corrigir esses problemas de articulação e muitas vezes não de estética. Uhum. Muitas vezes o paciente vem ao consultório para corrigir o problema da articulação porque tem ressalto, porque faz barulho, porque de noite range os dentes, porque incomoda e dói. Sim, sim. E esteticamente até não o incomoda muito, mas sabe que tem que corrigir o problema. E como é que se chama aquele bruxismo? Isso é o chamado rilhar os dentes de noite. O rilhar os dentes de noite, isso é problemático, não muito é? Muito problemático. A que é que isso se deve? Normalmente a stress. Ou seja, paralelamente tem que sofrer ou passar por um tratamento em simultâneo com o ortodontista? Com o ortodontista, goteiras de relaxamento, uhum, muitas vezes passa pelo uso de relaxantes musculares para evitar que faça esse desgaste. E o que é que acontece? Esse roer desgasta o dente? Completamente. E depois o que fazer? Uma reconstrução? Em alguns casos. O problema é que muitas vezes depois a única solução é a Marisa. Prótese. Que é para colocar a prótese dentária, porque já não há mais nada a fazer. Porque as pessoas quando têm esse problema, vamos ser sinceros, comem os dentes até não poder mais. Chegam ao ponto de serem pequenos pontinhos brancos na boca. Sobre a gengiva. Exatamente. Sobre a gengiva. É assim, a gente vê as pessoas, epá, grandes lábios, parece tal de lábio aqui. Quando vê, são os pontinhos brancos. O dente já foi todo. Epá, mas para chegarmos a essa circunstância. E passam por muito, com muita às dor. Às vezes com muita dor, mas não com muita idade. Pois. Há pessoas com 30 e alguns anos que têm bruxismo severo. Ou seja, o melhor é mesmo o cuidado e prestar atenção a essa situação, porque estão a prevenir. Exatamente. E nesse caso, o que é que acontece? Quando chega às mãos da nossa técnica de prótese, a Marisa Meireles, é a extração do dente e uma prótese? Ou uma prótese dente fixa? Não? Os dentes. Os dentes. Normalmente são todos os dentes que têm em boca. Porque o cisilhamento é uniforme. É o maxilar todo, é a dentição completa. Exatamente. Quando chegam ao ponto extremo, que já não aguento, porque depois não mastigam. Pois. Não conseguem, claro que chegam lá, é tirar tudo aquilo que lá resta, uhum, e colocar a prótese. Se há possibilidade, mete-se fixa. Se não houver, vais removíveis. Exato. Pois, é assim, estamos em áreas de despedidas. Eu gostei muito das meninas por cá hoje. Muito obrigada, nós também. E conto convosco daqui a uns dias para falarmos de outros temas assim todos de interesse. Exatamente. Fica como sugestão a pergunta do nosso Facebook, que está aí para responder. Há uma idade própria para usar aparelho dentário e podemos fechar a nossa conversa com isto. Há ou não, Cristina? Não há. Dos 8 aos 80. Agora eu percebi nos teus olhos. Não há uma idade própria. Maria e Cristina, beijinhos, obrigadíssima. Obrigada. Pela vossa passagem por Deus, cá. Obrigada. Cristina Carvalho é médica dentista e está nesta especialidade que hoje aqui falamos, ortodontia. Marisa Meireles é técnica de prótese dentária. Foram as nossas convidadas deste programa, o mais feminino da rádio. Até às notícias do meio-dia. Ainda tem para ouvirmos música da melhor aqui na sua Rádio 5. Chama-se One Love e são os Blue. Minissai Salto Alto depois das notícias à hora certa.